Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje aqui tenho vários assuntos aqui na minha pauta. Eu não sei se será possível abordar todos eles no espaço dessa aula. São vários tópicos assim isolados, mas pelos quais eu gostaria de chamar a sua atenção, porque são coisas importantes no método, uma concernente ao método filosófico, outro concernente à análise do atual estado de coisas na cultura do Ocidente, do Brasil em particular. Mas eu acho que o primeiro, diz respeito ao método, é mais importante, porque é de aplicação constante para todas as análises que vocês venham a fazer de qualquer coisa. É o seguinte: é um consenso universal que um dos itens mais importantes do método científico é a soberania dos fatos, o respeito aos fatos acima de qualquer teoria, suposição, hipótese, preferência, etc., etc. Então, os fatos são, em ciência, são os juízes soberanos. Então, importa muito saber o que é um fato. E, lamentavelmente, eu não abordei esse assunto até agora, eu simplesmente esqueci, mas já devia ter abordado isso há muito tempo. Então, a palavra fato vem do latim. Fatum quer dizer aquilo que foi feito, tá certo? Portanto, que já está feito e não pode mais ser desfeito de algum modo. Pode ser alterado em seguida, mas não pode ser desfeito. Então, é evidente que a palavra aí subentende imediatamente uma referência a espaço e tempo. Fato é algo que transcorre no tempo. Porém, no Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein define fato como a alteração, a mudança de um estado de coisas. Mas essa definição é evidentemente muito limitada. A alteração de um estado de coisas não poderia ser um fato se o próprio estado de coisas já não o fosse. Ou seja, se o estado de coisas já não é algo que vem se prolongando no tempo, vamos dizer, inalteradamente, por algum um período determinado, um período considerável, então não se pode falar de alteração, tá certo? Não é possível um estado de coisas que apareça e já seja instantaneamente alterado. Então podemos entender, podemos definir o fato como um estado de coisas ou como a sua alteração. Não é isso? Então, você vê, por exemplo, o fato de que uma montanha está no mesmo lugar há milênios, ela é um fato em si mesmo, assim como seria um fato se ela fosse deslocada dali por um terremoto, por uma explosão atômica, ou por qualquer outro fator, por uma, catástrofe de proporções cósmicas, etc., etc. Tanto a mudança quanto a ausência da mudança, a permanência, são fatos. É importantíssimo entender que tanto permanência quanto mudança se refere a tempo. Se nós saímos fora da escala de tempo, se pensamos em termos de eternidade, então tanto o conceito de permanência quanto o conceito de mudança cessam de fazer todo sentido. Isso é muito importante porque a imaginação popular e às vezes até intelectos supostamente privilegiados, como o do professor físico David Bohm, confundem eternidade com permanência. Ele diz que muitos conceitos ocidentais foram feitos numa escala de eternidade, portanto de permanência, mas que na descrição do mundo real nós precisamos levar em conta a mudança. Esse é um raciocínio meio bergsoniano, e que, portanto, nós deveríamos usar, por exemplo, em vez do ser, deveríamos usar o gerúndio sendo e assim por diante. Tudo isso é um besteirol fora do comum, né? Porque os conceitos dos entes, eles não são estáticos e nem dinâmicos, né? Um conceito se refere a uma essência abstrata que em si mesma nem permanece nem muda. Só aquilo que existe no tempo pode permanecer ou mudar. Então eu digo, por exemplo, o Himalaia está lá no mesmo lugar há milênios, tá certo? Por quê? Porque ele existe no tempo. Agora, o conceito do Himalaia, o conceito de montanha, ele nem permanece nem muda, quer dizer, não há referência a tempo. Permanência e mudança são ambos conceitos temporais. Então você dizer que um conceito abstrato se refere à permanência, isso é uma bobagem fora do comum, tá certo? Quer dizer, o conceito de um ente é extratemporal e não permanente. Não é isso? Inclusive, se você procura, eu não lembro como é alguém me contou isso aí, o meu amigo João Brito, que nasceu na Índia, ele disse, olha, na língua sânscrita, a palavra vaca quer dizer animal que se move lentamente. Não é isso? Então, como seria este mover-se lentamente, tá certo? Sem movimento? Se fosse um conceito estático, como que, né, a vaca poderia mover-se lentamente? Tá certo? E assim por diante. Né? Quer dizer, há uma série de conceitos que já têm implícito a noção de movimento. Por exemplo, você pegar o que é a palavra velocidade, por exemplo, sem referência à mudança no tempo. Então, eternidade é uma coisa, permanência é outra, tá certo? Então, tanto aquilo que é permanente quanto aquilo que é mutável pode ser fato, tá certo? Desde que observado no espaço e no tempo. A referência a espaço e tempo é absolutamente indispensável quando falamos de fato, tá certo? Então, não vamos discutir o que é a questão da eternidade agora. Quer dizer, mas guardem esta cabeça, eternidade não é permanência, eternidade é uma espécie de supratempo, né? Na definição de Boécio, é a posse plena e permanente de todos os seus momentos, momentos transcorridos, momentos por transcorrer e momentos meramente possíveis. Portanto, a eternidade não é propriamente um não-tempo, é um supratempo, algo que abrange o tempo na sua totalidade. Mas não é o foco da nossa atenção agora. Então, o que eu acabei de dizer, fato é ou um estado de coisas ou a sua alteração, isto é o que um fato é objetivamente. Tá certo? Porém, no uso corrente, às vezes se usa o fato definido não pela sua estrutura objetiva, que é a de um estado de coisas ou da mudança de um estado de coisas no espaço-tempo, mas é definido pelo modo de conhecê-lo, é definido subjetivamente. Assim, por exemplo, nós encontramos no dicionário de filosofia do Nicola Abagnano, que é um homem de altíssima competência, não podemos negar, ele diz o seguinte: o fato é uma possibilidade objetiva de verificação, constatação ou averiguação, portanto, de descrição ou previsão. Nesse sentido, o fato se distingue daquilo que é mera hipótese, conjetura, pensamento, impressão, etc., etc., etc. Então, o fato, segundo ele, é o que pode ser verificado. Ora, essa definição que ele dá de fato não se refere ao que um fato é, mas ao modo de conhecê-lo. Ou seja, o fato é aceito como fato aquilo que é conhecido de uma certa maneira, tá certo? Independentemente do que ele seja em si mesmo, né? Então, vamos dizer, isso não é propriamente uma definição, tá certo? Mas isso é um critério de reconhecimento. Ou seja, admite-se como fato na linguagem corrente, seja na linguagem, digamos, jornalística, na linguagem científica, etc., etc., aquilo que pode ser verificado, que pode ser confirmado, tá certo? Portanto, se distinguindo daquilo que é meramente pensado, fantasiado, imaginado, sentido, etc., etc., etc. Tá certo? Então, mas ainda ele esclarece que ele está dando essa definição no sentido de que a sua verificação e descrição pode ser feita por todos. Ou seja, fato passa a ser definido como aquilo que pode ser verificado por todos nas condições adequadas, evidentemente. Tá certo? Então, não por toda a humanidade simultaneamente, mas por aquele conjunto de pessoas que estão, vamos dizer, expostas ao fato. Peraí, parênteses, está havendo algum problema aí? Hã? Então, como eu estou dizendo, isso não é uma definição, mas é um critério de reconhecimento. Então, reconhece-se que algo é um fato quando pode ser verificado, diz Abagnano, por todos nas condições adequadas, está certo? Vamos ver com ele. Portanto, o Abagnano está usando a palavra objetivo, quer dizer, um fato objetivo, mas não está descrevendo o fato pelas suas características objetivas. Então, o que ele denomina como objetivo é mais propriamente designado, tecnicamente, como intersubjetivo. Quer dizer, são várias subjetividades, vários observadores que confirmam uns aos outros, tá certo? As suas observações, que coincidem, portanto, na descrição do fato que, justamente por essa coincidência dos vários testemunhos, se distingue daquilo que é meramente subjetivo, tá certo? Ora, acontece que isso aí nos coloca um problema terrível. Se partirmos da definição objetiva de fato, que é a que eu dei no começo, quer dizer, fato é um estado de coisas, ou alteração de um estado de coisas no espaço, no tempo, então é evidente que tudo o que acontece, ou tudo que permanece como está, é fato. Então, o universo inteiro se compõe de fatos. Então, desde logo, o universo e o que exista para além do universo, na eternidade, também se compõe de fatos, neste sentido. Porém, o fato é que só uma fração ínfima desses fatos chega ao nosso conhecimento. Por exemplo, se você, uma pessoa que você convive todos os dias, né, dentro do corpo dela estão sucedendo fatos de ordem fisiológica o tempo todo, e você não viu nenhum. Você não viu a respiração, você não viu a digestão, você não viu as batidas cardíacas, nada, nada, nada, nada. Isso é uma pessoa que você conviveu a vida inteira, só se um dia for no médico dele mostrar lá um raio-x. Então você pode talvez observar uma parte, um fragmento, uma fatia pequena daqueles processos fisiológicos. Você pode negar que esses processos fisiológicos estavam se desenrolando, estavam acontecendo dentro dessa pessoa o tempo todo? Não, porque se eles parassem, a pessoa morreria. Veja, isto eu estou falando de alguém que está ao seu alcance. Então, imagina agora todos os objetos que tem na sua casa, uma mesa, uma poltrona, tá certo? Um muro. Esses objetos se constituem somente da sua superfície visível? Evidentemente não. Eles têm uma profundidade, uma espessura, e dentro dessa espessura tem um conteúdo. Você viu todo o conteúdo de todas as coisas? Quer dizer, você destruiu todas as poltronas para ver se a madeira ocupava todo o espaço aparente dela, ou se ela estava oca? Não, você nunca fez isso. Mas ainda, você, como todos nós, você tem alguns livros em casa, tá certo? E tem alguns livros que você não leu. Você tem alguma certeza que alguma coisa está escrita neles? Nem isto você tem certeza. Quer dizer, você verificou página por página. Pega um livro que você comprou semana passada, que você não leu ainda. Você acredita que ele está cheio de palavras, mas você não tem certeza. Então, isto só para dar uma ideia para você de como é diminuto, como é ínfimo, tá certo? O universo de fato que chega ao nosso conhecimento em comparação com, vamos dizer, a totalidade dos fatos que compõem o universo. O universo inteiro são fatos, tá certo? Desde, vamos dizer, da escala subatômica até a escala de muitas galáxias, tudo isso são fatos. Quanto disso nós presenciamos? Quase nada. Mesmo se tomarmos a humanidade como um todo, a espécie humana inteira, de quantos fatos daquilo que compõe a totalidade do universo, a humanidade observou? Uma fração mínima, mínima, mínima. Mesmo porque as pessoas só podem observar as coisas enquanto elas estão vivas. Você conhece alguém que observou algo que se passou antes dela nascer ou depois dela morrer? Não. Então, mesmo tomando a coisa na escala de humanidade inteira, a fração de fatos que chega ao nosso conhecimento é mínima. E, no entanto, nós sabemos que o universo inteiro está preenchido por estados de coisas e alterações de estados de coisas. Ora, se definimos, no entanto, o fato no sentido intersubjetivo, que é o sentido usado nas ciências, Tá certo? Nós restringimos ainda esse universo de fatos de uma maneira brutal. Estou dizendo assim, quantos fatos puderam ser observados por um conjunto de pessoas nas condições adequadas, de modo a que fossem confirmados? Você vê que é uma fração infinitesimal. É um quase nada. E, no entanto, toda a nossa concepção científica, entre aspas, do universo se compõe de conclusões que foram tiradas destes fatos. Mas ainda há um problema mais grave. Para que um fato seja confirmado por várias pessoas, é necessário que as descrições que essas pessoas oferecem do fato coincidam em alguns pontos. Portanto, nenhuma dessas descrições pode abranger o fato inteiro, porque só interessa a parte da descrição feita pelo cidadão, que vai coincidir com a parte feita por outro cidadão, e por outro cidadão, e por outro cidadão, de maneira que há uma progressiva redução do fato. E o fato submetido a este tipo de observação, ele se reduz a quê? Ele se reduz ao seu conceito genérico. Ou seja, qualquer fato científico não é um fato. Ele é um esquema de coincidências entre várias observações que pegam apenas determinados aspectos desse fato, tá certo? E agrupam esses vários aspectos num conceito genérico. Então, isto é a mesma coisa que dizer que observações científicas jamais versam sobre fatos, mas apenas sobre conceitos. Conceitos genéricos. Ora, um conceito genérico é apenas um pensamento. Então, você imagina, por exemplo, nós estamos acostumados à ideia de que a verificação por um grupo de observadores, ela tem o dom de corrigir a distorção subjetiva. É assim? Agora imagina o seguinte, imagina que você é testemunha de um crime e você é a única testemunha, quer dizer, você viu um sujeito matando o outro. Não havia mais ninguém ali, a arma do crime desapareceu, não há impressões digitais, não há indícios circunstanciais, não há mais nada. Então, você está num caso onde você tem certeza absoluta. Dificilmente haveria uma certeza mais firme do que esta da observação direta e do testemunho direto. Mas esse testemunho só vale para você. Agora, e se houvesse várias testemunhas? Bom, muito bem, agora está melhor, porque nós, a convergência das testemunhas confirma o fato. Tá certo? Porém, uma vez foi feito num congresso de psicologia, o seguinte teste. Vocês estão lá reunidos no auditório. De repente, entra um camarada dando tiro. São tiros de festinha, evidentemente. Ninguém sai ferido. Não é como aconteceu no Family Research Council ou naquele colégio lá no cinema. E daí pede-se que aqueles 200 ou 300 psicólogos habilitados que estão ali descrevam o fato. Então, as descrições não coincidem. Cada um viu um pouquinho diferente. Isto quer dizer que a zona de concordância, tá certo? É, vamos dizer, uma pequena faixa de interseção, a zona de interseção entre depoimentos discordantes. Ora, esta zona de interseção foi o que aconteceu? Evidentemente não. Ela é apenas um esquema abstrato e genérico do que aconteceu. Era um conceito do que aconteceu e não o fato concreto. Não é isso? Isso quer dizer que a observação científica, primeiro, reduz o universo de fatos que, acessíveis ao ser humano, que por si já é ínfimo, a uma fração ínfima do ínfimo. Segundo, reduz esses fatos, tá certo, à sua esquemática genérica e, portanto, a conceitos, onde eles deixam de ser fatos. Eles não são mais a alteração material efetiva de um estado de coisas, mas apenas a interseção entre várias observações. Então, nós temos dois conceitos de fato. Nós temos o conceito objetivo de fato e nós temos o conceito intersubjetivo ou científico de fato. E esses dois conceitos se contradizem um ao outro. Objetivamente considerado, o fato é um estado de coisas ou a sua alteração. Tá certo? E, portanto, nós entendemos que o campo inteiro daquilo que nós chamamos de realidade ou do universo, ou como seja, ou como queiram chamar, se constitui de fatos. Tá certo? Onde não acontece, não há fatos, não há absolutamente nada. Mas pode haver aqui, pode haver um conteúdo mental, um conceito, uma hipótese, etc., etc. O qual, considerado do ponto de vista psicológico, será também um fato. Quer dizer, se eu pensei tal e tal coisa, isso é um fato psicologicamente. Mas, logicamente, aquilo não é um fato. Então, isso quer dizer que entre o fato como tal, o fato considerado ontologicamente, e o fato científico, ou seja, o fato tal como descrito na metodologia, você tem um abismo de diferença. Isso quer dizer que o conjunto das ciências se constitui de conclusões tiradas de observações convergentes sobre um conceito. Ora, este problema já tinha se aparecido na antiguidade. O primeiro abismo entre o fato e o seu conhecimento apareceu com Parmênides, quando ele disse que o ser é e o não ser não é. Tá certo? Ora, ele disse que todo o fluxo de acontecimentos que se desenrola diante de nós, constituído, portanto, de aspectos permanentes e aspectos mutáveis, os permanentes também são mutáveis, porque a coisa permanecer no tempo, né, é um processo também, é uma mudança também, né? Veja, a resistência à mudança é uma mudança. Não é isso? Então, nós podemos dizer que tudo o que acontece à nossa volta se constitui de mudança, apenas com diferenças de ritmo. Hein? Há mudanças mais lentas e outras mais rápidas. Hein? Então, quando você anda, você vai para frente, o chão fica no lugar. Mas isso não quer dizer que ele não sofre mudança alguma. Existe algum atrito entre o seu sapato e o chão, e aí já, o chão já mudou um pouquinho. Tá certo? Quando você foi para frente e ele ficou para trás, ele já está alterado em relação a você. Tá certo? Então, diz Parmênides, tudo que se passa dentro de nós é impermanente, tá certo? E, portanto, não tem, vamos dizer, uma substância firme, né, permanente, confiável. Então, só pode ser confiável do ponto de vista cognitivo aquilo que é eterno e imutável. Mas aí nós temos um problema. Aquilo que é eterno e imutável não aparece em parte alguma, não é visível, não é acessível e não é cognoscível. É de certo modo, é pensável, mas não cognoscível. Então, o real não é verdadeiro e o verdadeiro não é real. E Parmênides. Peraí, agora foi interrompido com um anúncio aqui. Apareceu um anúncio aí? Eu não sei se a nossa transmissão para durante esses anúncios ou não. Ela não para? Ah, bom. Sim, mas as pessoas que estão ouvindo, eles continuam ouvindo a exposição ou para ver o anúncio? Quando eles recebem anúncios, para eles. Mas como eles estão, alguns estão usando aquele programa que bloqueia anúncios, daí não para. Então, Parmênides tinha deixado as coisas nesse ponto, tá certo? Então, dizendo o seguinte: tudo que chega aos nossos sentidos é apenas uma impressão, tá certo? Portanto, isso não pode ser a verdadeira realidade. A verdadeira realidade é só aquilo que é eterno e imutável, tá certo? Mas o imutável não está ao nosso alcance. Então, aquilo que chega pelos sentidos, vamos dizer, é real, mas não é verdadeiro. E aquilo que nos chega pela razão é verdadeiro, mas não é real. Então, é evidente que ele não resolveu nenhum problema, mas ele criou um com isso. Né? Esse problema foi resolvido, em seguida, pelo sofista Protágoras, da seguinte maneira. Ele dizia, quando eu vejo uma coisa de determinada maneira, aquilo é verdadeiro para mim, e quando você vê da sua maneira, aquilo é verdadeiro para você. Tá certo? Portanto, toda a verdade que chega até nós são impressões. Então, portanto, este abismo que você está vendo entre o real e o verdadeiro não existe. O real coincide com o verdadeiro e o real consiste apenas de impressões sensíveis. Né? Então, se essas impressões sensíveis são diferentes para cada um, isso significa que a verdade é diferente para cada um e não há nada que nós possamos fazer para resolver esse problema. E Protágoras tinha deixado a coisa no seguinte pé, e nós podemos entender que com isso ele também não resolveu nenhum problema, mas criou um outro. Quando aí entra Sócrates na jogada e diz o seguinte, ele diz, o que você está chamando de impressão, tá certo? Sendo que só existe verdade nas impressões e, portanto, nos sentidos, isso é um negócio equivocado porque não há nenhuma impressão dos sentidos na qual não entre um elemento de elaboração racional. Por exemplo, se eu digo que uma coisa é quadrada, é porque eu comparo ela com a redonda e sei a diferença. É isso? Então, quando tudo o que eu sei a respeito de qualquer objeto que eu olho, por exemplo, se eu olho, né, digamos, este guardanapo, eu vejo que ele é branco e que ele é quadrado, e uma série de outras coisas, por exemplo, qualidade de táctil do negócio, mas vamos ficar só com essas duas qualidades, é branco e é quadrado. Ora, branco e quadrado não são impressões sensíveis, são conceitos classificatórios. Isso quer dizer que este pedaço de papel, ele pertence a várias classes. Ele pertence à classe dos objetos brancos e dos objetos quadrados e uma série de outras classes. Por exemplo, vamos dizer, utensílios de cozinha, né? E assim por diante. Então, tudo o que eu sei do objeto que eu vejo se reduz aos conceitos ou classes nos quais eu classifico, nas quais eu classifico. Então, note bem que essa observação é de uma profundidade terrível. Isso quer dizer, observar é classificar. Hã? Tudo o que você afirma de um objeto, ou seja, todo predicado que você atribui a ele, é um conceito de classe no qual você o classifica. Então, se eu digo, por exemplo, isto é um elefante, eu o classifiquei dentro da ordem dos animais. Eu digo, ele é grande. Então, eu o classifiquei dentro da ordem do tamanho. Eu digo, ele é feroz, ou ele é manso, ou qualquer coisa. Tá certo? Tudo o que eu sei do objeto consiste nos predicados que eu lhe atribuo. E esses predicados não são coisas, são classes ou conceitos gerais. E se eu pergunto, o que seria o objeto em si mesmo considerado fora desses predicados? Eu não sei nada a respeito dele. Por exemplo, se eu olho isso aqui e não sei que ele é branco, que ele é quadrado, que ele é um guardanapo e assim por diante, então eu não sei nada dele. Dito de outro modo, tudo o que eu sei dos objetos, aparentemente pelos sentidos, na verdade vem da minha razão. E existe algum substrato por baixo de todas essas classes? Aparentemente não. Então, um objeto dos sentidos não é nada mais do que um cruzamento, tá certo, de vários conceitos ou classes a quais aquele objeto pertence. Daí é que vem a conclusão de Platão de que a realidade não está nos objetos dos sentidos, mas nos conceitos gerais, que ele chamava formas ou ideias. A realidade de um objeto consiste em pertencer a muitas classes, tá certo? Simultaneamente, de modo que, olhando o objeto, eu possa identificar essas várias classes. Se eu não puder atribuir ao objeto nenhum predicado, ou seja, catalogá-lo em nenhuma classe, então eu nada sei a respeito dele. E quando eu não souber nada, eu mostro um objeto absolutamente estrambótico, incognoscível, tá certo? Para você, e de o que é isto? É? Você vai dizer, isso é algo, alguma coisa, e você acaba de classificá-lo neste mesmo momento, se você o classificou como um objeto ou como um ser. Então, isso quer dizer, a percepção não é nada mais, tá certo, do que o exercício da razão que cataloga o objeto nas várias classes a que ele pertence. Tá certo? Então, para vocês verem como, mais tarde, quando aparecer a escola nominalista, ele disse, não, nós só conhecemos os objetos individuais. Isso é uma tese que não deveria ter sido levada em conta por um único minuto. Porque perceber um objeto individual já é classificá-lo. Então, se as classes não existem objetivamente, os objetos também não existem. Né? Então, a escola nominalista já mostra, vamos dizer, um estado de perda da lucidez filosófica. Em que, e o que marca esse estado de perda? O que marca é que a mente raciocinante, ela perde a conexão com a experiência imediata. Porque note bem, tanto Parmênides, quanto Protágoras, quanto Sócrates, eles estavam raciocinando a partir da experiência real. Eles estavam descrevendo a experiência tal como ela lhes aparecia. Chegando, claro, a conclusões que são antagônicas. Agora, quando o indivíduo diz só o que nós conhecemos são objetos singulares, e as classes só existem na nossa mente, ele está dizendo uma impossibilidade. Impossibilidade não lógica, impossibilidade material. Por quê? Suponhamos o seguinte, que o objeto que eu estou descrevendo, aqui nós temos dois objetos que não estão no mesmo lugar do espaço, tá certo? Mas que têm certas formas em comum. Ambos são brancos e ambos são quadrados. Se eu disser o seguinte, eu só capto essas qualidades por comparação, e é a minha mente que faz isso, eu tenho que perguntar, mas da onde eu tirei os elementos da comparação? Se fui eu que os inventei livremente, se saíram exclusivamente da minha razão, então não há motivo para eu aplicar a este objeto e a este objeto a classe quadrado, por exemplo. Eu poderia aplicar uma outra classe qualquer. Eu poderia dizer sonoro, por exemplo, embora eles não façam som algum. Ora, eu não estou livre para atribuir esses objetos quaisquer classes ou quaisquer predicados que eu queira. Então, a possibilidade de compará-los resulta do fato de que as classes nas quais eu estou catalogando estão presentes neles. Senão, eu poderia aplicar quaisquer classes. Eu poderia dizer, por exemplo, que um elefante é rico. Ou que um elefante é esquerdista. Não é isso? Ou que o elefante é vereador em São Tomé das Letras. Não poderia? Ou que o elefante sou eu. Ou seja, a atividade classificatória não pode vir só da nossa mente. Isto é impossível. É só você tentar. Eu vejo algum sinal de patologia filosófica quando o indivíduo me propõe uma tese baseado numa experiência que eu não posso fazer. Como, por exemplo, o famoso cogito cartesiano. Nós examinamos isso e vimos que aquela experiência, tal como Descartes descreve, é impossível. Então, isso quer dizer, ele não fez a experiência, ele está apenas raciocinando. A partir de hipóteses, não do exame real dos objetos dos quais ele supostamente está falando. No caso, ele está falando dele mesmo, mas ele se examinou muito mal. E quando aparece a escola nominalista, a mesma coisa. A mesma objeção, de algum modo, se poderia fazer a Protágoras, como de fato Sócrates fez. Sócrates mostrou para ele, não existe a percepção pura sem a intervenção da razão. Como é que Sócrates sabe disso? Sócrates tentou e viu que não dá para fazer. Não é isso? Então nós vemos que a experiência na qual Protágoras se baseou, ela não é irreal, mas ela é incompleta. Mas que a experiência proposta pela escola nominalista, ela é impossível. Por que sabemos disso? Porque antes da escola nominalista já tinha havido Protágoras e Sócrates e o confronto entre os dois. Então isso quer dizer que Sócrates tinha levado essa questão até um patamar, vamos dizer, de complexidade e de exigência maior. E justamente para os filósofos subsequentes não é lícito cair abaixo desse patamar. Ou seja, a escola nominalista simplesmente não levou em conta a objeção de Sócrates a Protágoras. Ué, mas essa objeção já estava documentada, né? Já tinha acontecido, quer dizer, a escola nominalista surge aqui 1200, 1000, pouco, quer dizer, foi 1600 anos antes. Sócrates já havia elevado essa questão, quer dizer, a um patamar de rigor, de exatidão, de seriedade analítica. E a escola nominalista cai abaixo disso. Na hora que ele diz, só existem objetos individuais, na hora que ele diz individual, individual é uma classe, meu filho. Não é isso? Na hora que ele diz objeto individual, você acabou de catalogá-lo. Então, isso, você não pode perceber um objeto individual sem, ao mesmo tempo, inseparavelmente, perceber a classe dele. Algo da classe tem que ser dado imediatamente. Claro que outras características de classe, outros predicados, podem ser obtidos depois por observação, mas algum tem de estar presente imediatamente. No mínimo, a classe algo, alguma coisa. Ou seja, a percepção do objeto puramente individual, separado das suas classes, é impossível. Mas agora vejamos o contrário. É possível que somente as classes existam e não exista nenhum substrato individual por trás delas? Ou seja, eu vejo esse objeto, eu vejo esse objeto, e digo, é um objeto quadrado e branco e outros predicados, né? Ele, bom, pode existir só esses predicados, de modo que este objeto não consista em nada mais que uma confluência de predicados ou uma confluência de conceitos sem nenhum substrato por trás? Não, isto também não é possível, né? Porque senão não haveria diferença entre os meros conceitos das classes e a sua presença neste lugar do espaço. Então, Platão percebeu que existia esse problema, mas ele admitiu que existia um substrato por trás, mas ele chamava de matéria-prima. Eu digo, bom, mas isso é muito pouco. Isso quer dizer que Platão não levou essa questão, o exame desta questão, até onde deveria. Mas para o status questiones, tal como ele pegou de Protágoras, até que levou bem longe. Tá certo? Mas em todo este caso, a dificuldade e vamos dizer, a finura do método filosófico consiste em você manter na sua análise aquela mesma união profunda de individualidade e classe que existe em cada objeto do mundo. É? Aqui você vê que existe uma individualidade, tanto que este guardanapo não é este. Então, é por isso que Leibniz dizia que você conhecer um, você não pode, para você compor um objeto, você não pode ter suas qualidades mensuráveis dele, porque além de medir alguma coisa sobre todos os aspectos, por exemplo, ter um certo tamanho, ter uma certa cor, etc., todas as qualidades mensuráveis, ele precisa ser alguma coisa, ele precisa estar aí. Então, ele precisa ter um negócio que chama existência. Então, e a existência, ela tem esta característica de que ela só se apresenta a você sob a forma de entidades individuais. Assim como nunca ninguém viu um objeto sem nenhum predicado, ou seja, um objeto considerado fora de todas as suas classes, ninguém jamais viu uma classe sem o objeto. Então, isso quer dizer que a operação das sensações e a operação da razão, elas só se distinguem, por assim dizer, formalmente, mas não materialmente. Você sabe o que é ter uma impressão sensível e você sabe o que é você pensar. Então, formalmente são coisas distintas, mas elas são separadas, elas não são separáveis. E justamente a inseparabilidade delas é que é, vamos dizer, o ponto mais sensível do método filosófico. Ou seja, raciocinar em estreita proximidade com os objetos reais da experiência. Agora, quando falamos objetos reais da experiência, nós acabamos de ver que eles se compõem de uma tensão ou contradição entre a sua individualidade e a sua generalidade, ou seja, entre a sua presença individual física e a sua pertinência a uma série de classes. Não é possível separar completamente uma coisa da outra e não é possível sequer distinguir uma coisa da outra. Então, isso quer dizer que todo conhecimento tem um coeficiente de imprecisão e de contradição já no próprio modo de presença do objeto. E é por isto mesmo que, na análise que nós começamos a fazer, existe uma contradição, uma tensão, não uma contradição lógica, mas uma tensão prática entre o fato, a noção de fato considerada ontologicamente, e o fato considerado no sentido do método científico. Isto não tem solução e não é para ter, porque isso faz parte da estrutura da realidade. Conseguiram acompanhar até aqui? Então, talvez eu faça duas pausas hoje. Vou fazer uma pausa agora. Vocês podem mandar as perguntas, mas antes de respondê-las, eu vou abordar um segundo assunto na segunda pausa. Então, vamos continuar. Aqui nesta segunda parte, eu queria abordar um tema da sociedade contemporânea, mas eu vou ter que me basear num artigo que eu acabo de enviar para o Diário do Comércio, que talvez eu venha a ler e comentar também no programa Throat Speak, mas que eu não, ao qual no, durante o programa não será possível analisar a coisa com a extensão e a profundidade que eu pretendo fazer aqui. Então aí vamos ter dois níveis da mesma coisa, um para vocês, outro para o público em geral. O artigo chama-se Já Notaram? Eu vou ler aqui para vocês e depois comentar. Vocês já notaram que de uns anos para cá, a simples opinião contrária ao casamento gay ou à legalização do aborto passou a ser condenada sob o rótulo de extremismo, como se casamentos homossexuais ou abortos por encomenda não fossem novidades chocantes, revolucionárias, e sim práticas consensuais milenares, firmemente ancoradas na história, na natureza humana e no senso comum, às quais realmente só um louco extremista poderia se opor? Já notaram que o exibicionismo sexual em praça pública, as ofensas brutais à fé religiosa, a invasão assintosa dos templos, passaram a ser aceitos como meios normais de protesto democrático por aquela mesma mídia e por aquelas mesmas autoridades constituídas, que, diante da mais pacífica e serena citação da Bíblia, logo alertam contra o abuso fundamentalista da liberdade de opinião? Já notaram que o simples ato de rezar em público é tido como manifestação de intolerância? E que, inversamente, a proibição de rezar é celebrada como expressão puríssima da liberdade religiosa? A Folha de São Paulo fez isso outro dia. Já notaram que, após terem dado ao termo fundamentalista uma acepção sinistra, por sua associação com o terrorismo islâmico, os meios de comunicação mais respeitáveis e elegantes passaram a usá-lo contra pastores e crentes católicos e evangélicos, como se os cristãos fossem os autores e não as vítimas inermes da violência terrorista no mundo? O que certamente não notaram é que a transição fácil dos epítetos de extremista e fundamentalista para o de terrorista já ultrapassou até mesmo a fase das mutações semânticas para se tornar um instrumento real, prático, de intimidação estatal. Não o notaram porque nunca foi noticiado no Brasil que, nos Estados Unidos, qualquer cristão que se oponha ao aborto ou contribua para campanhas de defesa de seus correligionários perseguidos é tido pelo Homeland Security, ao menos em teoria, como alvo preferencial para averiguações de terrorismo. Embora o número de atos terroristas cometidos até agora por esse tipo de pessoa seja rigorosamente zero. Em contrapartida, qualquer sugestão de que as investigações deveriam tomar como foco principal os muçulmanos ou os esquerdistas, autores da maioria absoluta dos atentados no território americano, é condenada pelo governo e pela mídia como hate speech. Nenhum membro do Family Research Council tinha jamais atirado em ninguém, nem esmurrado, nem sequer xingado quem quer que fosse, quando a ONG esquerdista South Poverty Law Center colocou aquela organização conservadora na sua hate list, lista de organizações que pregam ódio. Quando um militante gaysista entrou lá gritando slogans anticristãos e dando tiro em todo mundo, nenhum só órgão de mídia chamou isso de crime de ódio. Em todos esses casos, e numa infinidade de outros, a estratégia é sempre a mesma: quebrar as cadeias normais de associação de ideias, inverter o senso das proporções, forçar a população a negar aquilo que seus olhos veem e a enxergar, em vez disso, aquilo que a elite iluminada manda enxergar. Não se trata de persuasão. As crenças assim propagadas permanecem superficiais, saindo da boca para fora, enquanto as impressões que as negam continuam entrando pelos olhos e ouvidos. O que se busca é o contrário da persuasão genuína. É instilar no público um estado de insegurança histérica, em que a contradição entre o que se percebe e o que se fala só pode ser aplacada mediante o expediente de falar cada vez mais alto, de gritar aquilo que, no fundo, não se crê nem se pode crer. É um efeito calculado, uma obra de tecnologia psicológica. Algum militante gaysista pode sinceramente crer que, num país com 50 mil homicídios por ano, cento e poucos assassinatos de homossexuais provam a existência de uma epidemia de ódio anti-gay? É claro que não. Justamente porque não pode crê-lo, tem de gritá-lo. Gritá-lo para não se dar conta da farsa existencial em que apostou sua vida e da qual depende para conservar seus amigos, seu bem protegido lugar na militância, sua falsa identidade de perseguido e discriminado numa sociedade que não ousa dizer contra ele uma só palavra. O militante ideal desses movimentos não é o crente sincero, mas o fingidor histérico. O primeiro consente em mentir em favor de suas crenças, mas conserva alguma capacidade de julgamento objetivo e pode, em situações de crise, transformar-se num perigoso dissidente interno. Está aí a Marina Silva, que não nos deixa mentir. O histérico, em vez disso, não tem limites na sua compulsão de tudo falsificar. O militante sincero usa da mentira como um instrumento tático. Para o histérico, ela é uma necessidade incontornável, uma tábua de salvação psicológica. A inversão, mecanismo básico do modus pensandi revolucionário, é acima de tudo um sintoma histérico. É por isso que há décadas os movimentos revolucionários já desistiram da persuasão racional, perderam todo escrúpulo de honorabilidade intelectual e já não se vexam de agitar aos quatro ventos bandeiras ostensivamente, propositadamente absurdas e autocontraditórias. Eles não precisam de verdadeiros crentes cuja integridade causa problemas. Precisam de massas de histéricos, cheios daquela passionate intensity de que falava William Butler Yeats, prontos a encenar sofrimentos que não têm, a lutar fanaticamente por aquilo em que não creem, precisamente porque não creem e porque só a teatralização histérica mantém vivos os seus laços de solidariedade militante com milhares de outros histéricos. Muito bem, essa análise, evidentemente, eu pretendo prossegui-la em outros artigos, mas em artigo jornal nós temos uma seríssima limitação de espaço. E não é possível sequer assegurar a continuidade dos artigos, porque quem decide a ordem que eles saem é o jornal e não eu. Quer dizer, eu mando 3 ou 4 artigos e eles publicam quando quiser. Né? Então, o importante aqui é o seguinte. Esta coisa de você quebrar as associações de ideias, de você forçar as pessoas a dizerem não o que elas estão vendo, mas o que a elite mandou dizer, isto é uniforme em todas as campanhas promovidas para grandes mudanças sociais desde a década de 60. Isto é, essas campanhas são sempre uniformes, são sempre globais, elas aparecem simultaneamente em 20 ou 30 países, o que significa que existe, vamos dizer, um financiamento global por trás de tudo. E existe, claro, um planejamento global, a receita vem pronta, ou feita pela ONU ou por alguma outra entidade globalista qualquer, distribuída para milhares de onguinhas e de meios de comunicação para pseudo-intelectuais no mundo inteiro, e o pessoal obedece imediatamente. Então, isto quer dizer o seguinte, que o conteúdo específico dessas campanhas não tem a mais mínima importância. Né? Tanto faz se é casamento gay, se é abortismo, se é antitabagismo, se é cotas raciais, não importa o que seja. Por quê? A discussão do conteúdo dessas reivindicações pressupõe, vamos dizer, uma situação normal do senso comum, que é justamente o que está sendo destruído através dessas campanhas. Então, mesmo que os objetivos proclamados não sejam atingidos, o efeito psicológico é sempre atingido. Porque mesmo as pessoas, mas é que são contra esses objetivos, elas começam a raciocinar assim também. Porque é só o que tem. Ou seja, a condição para uma discussão séria e objetiva da coisa já é negada na base. Na própria formulação inicial, certo? Da proposta. Ou seja, discutir a proposta, qualquer que seja ela, é sempre bobagem. É sempre perda de tempo, porque você vai apelar a padrões de racionalidade e a padrões de senso comum que já estão corroídos desde o início. A prova disso é o seguinte, recentemente, quando o senhor Vladimir Putin proibiu o casamento gay por 100 anos na Rússia, pessoal evangélico, conservador, tudo, olha que coisa maravilhosa, os russos é que vão nos salvar, etc, etc, etc. Ou seja, o Vladimir Putin joga uma migalha para eles, ele se põe de joelhos perante o Vladimir Putin. Então, ninguém lembrou do seguinte, esse pessoal gay sempre foi abominado pelos comunistas, eles sempre foram perseguidos, e ainda hoje são, em Cuba, por exemplo. Em Cuba, né, o sujeito sai dando por aí, pega AIDS, ele é trancado. Ele sai, é expelido da sociedade e posto para morrer num lugar junto com outros aidéticos. Sempre o tratamento foi esse, ou seja, não há novidade alguma. O movimento gayista na Rússia é zero, é uma coisa absolutamente insignificante. E o poder que o Estado tem sobre essa gente é avassalador, sempre foi. E não há novidade alguma em perseguir gays na Rússia. Quer dizer, quanto custou isso a Vladimir Putin? Nada. O que, que isso lhe rendeu? O apoio maciço da população. E o apoio da própria Igreja Ortodoxa Russa, que lá é inteirinha um órgão da KGB, sempre foi. Então, eu olho essa população conservadora, cristã, etc., etc., eu digo, o nível de compreensão deles, que eles têm da situação real, já baixou tanto quanto a dos militantes histéricos. Eles também não estão entendendo nada. E não é difícil entender por quê. Porque essas coisas se repetem, vamos dizer, há meio século. Essas campanhas são uniformes. E elas visam mais a criar esta nova situação, vamos dizer, de um senso comum histérico, ou seja, a destruição do senso comum normal e a sua substituição por um senso comum histérico feito de fingimento. Este objetivo predomina sobre qualquer objetivo específico de qualquer campanha. Por quê? Porque isto é o que dá o poder para o grupo que comanda o processo. De maneira que se eles fizerem durante 50 anos campanha pelo casamento gay, não conseguirem legalizar o casamento gay, não tem importância. É? E se legalizar o casamento gay? Eu digo, olha, na Holanda existe casamento gay legal há 30 anos. Quantas pessoas, não é quantos casais, quantas pessoas casaram? 1.000 em 30 anos. Quer dizer, vocês acreditam seriamente que algum líder gaysista quer casamento gay? Você acredita que o Luiz Motta, que precisou de 500 homens, ele quer casar com um deles e abdicar dos outros 499? Vocês vão ali na Rua Via de Carvalho, em São Paulo, tem o cine gay ali, onde a fila dá a volta no quarteirão, só homem, homem, homem. Eles estão procurando casamento? Hã? Você já viu alguém procurar casamento, né, no clube de troca de casais? Procurar casamento num puteiro? Procurar casamento numa suruba? Não, isso não existe. Hã? Ora, por exemplo, se você quer casamento, você vê, os escravos romanos, por exemplo, eram proibidos de casar. Como é que eles fizeram para obter o direito de casar? Eles fizeram uma passeata gay, né? Seria, vamos dizer, uma passeata hétero. Um monte de homem pelado, um monte de mulher pelada. E assim eles convenceram o governo romano a lhes dar o direito de casar? Foi assim? Seria possível uma coisa dessa? É só você olhar a passeata gay e você vê a reivindicação de casamento gay não é objetivo. É? Existe coisa muito mais importante. Por exemplo, você tornar proibitiva a distinção entre uma mulher e um homem vestido de mulher é muito mais importante do que isto. É? Isso realmente muda o senso comum. Isso quebra as cadeias de associações. Ainda que ao custo, vamos dizer, de uma contradição autoparalisante, porque do programa deste movimento gaysista é um item, vamos dizer, uma bandeira importante, destruir os estereótipos do masculino e do feminino. Digo, ah, é, meu filho, mas se destrói os estereótipos, destrói, por exemplo, o estereótipo do feminino, quem que os transexuais vão copiar? Vão copiar o Luiz Motta? Será que esse era o ideal da Roberta Close, ficar igualzinho o Luiz Motta? Ou seja, esse movimento ele se baseia no estereótipo e, ao mesmo tempo, luta para destruí-lo. O que, que é isto? É propaganda do gaysismo? Propaganda do homossexualismo? Não, meu filho, isso é destruição do senso comum. Tá, então, isso quer dizer que se todas as reivindicações gaysistas, ou feministas, ou racialistas, se todas saírem frustradas, o objetivo já está alcançado, meu Deus do céu. Hã? Ora, você vê que um grande analista político chamado Erich von Kühnert-Ledin escreveu alguns clássicos, Leftism, né, o esquerdismo, né, de Karl Marx e do Marquês de Sade até Herbert Marcuse. Ele já havia identificado, nos anos 50, ele já havia identificado a histeria como um traço importante da mentalidade militante esquerdista. Ele identificava isso na população militante comunista, nazista, etc., etc., etc. Porém, aconteceu que esse elemento, a importância deste elemento histérico aumentou muito a partir dos anos 60. Ou seja, o típico militante de que você precisava nos antigos partidos comunistas não era um histérico, embora tivesse alguns traços histéricos. Mas como se formava um militante? Se formava na base de doutrinação, adestramento e disciplina. Buscava-se formar um homem de ferro profundamente imbuído da veracidade científica do marxismo, que praticamente decorava, tanto que o número de manuais elementares de marxismo que foram publicados no mundo é uma coisa assombrosa, tá certo? Todos baseados no manual de marxismo leninismo da Academia de Ciências da União Soviética, que eu, quando estava metido nisso, praticamente decorei. Tá certo? E nos partidos comunistas, ninguém adquiria alguma posição de destaque sem mostrar algum domínio dessa teoria. Não das sutilezas filosóficas do negócio, mas daquele bloco central doutrinário, você tinha que ter o domínio completo. Junto com este domínio, vinha o adestramento nas tarefas dificílimas e perigosas, tá certo? De você organizar uma greve, de você fazer uma panfletagem, tá certo? De você organizar um boicote a uma fábrica, etc. Tudo isso era imensamente perigoso e as pessoas tinham que ser adestradas nisso. E o terceiro pilar da coisa era a disciplina, a obediência total, total ao comando partidário. Isso era o militante antigo. Então, a dose de histeria que podia haver nisso era mínima e controlada. Porque você precisava de pessoas que iam agir na realidade e cujas ações tinham de ser controladas e ter, vamos dizer, efeitos calculáveis. Não é isso? Eu sugiro que vocês leiam o livro do Jan Valtin, V-A-L-T-I-N, Out of the Night, que é o depoimento de, vamos dizer, um militante. Ele conta lá como foi a sua formação. Deem uma olhada lá e vocês vão ter uma ideia. Quer dizer, eu ainda conheci muitos velhos militantes, homens de ferro. Tá certo? O que, que tem isso a ver com este pessoal que hoje faz, né, propaganda de cotas raciais, propaganda de movimento gay, feminista? Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Ou seja, as pessoas que continuam, por exemplo, usando a palavra doutrinação para descrever o que se passa, estão fazendo doutrinação comunista nas escolas. Elas mostram que não entenderam nada do que está se passando. Simplesmente não há mais doutrinação. A doutrinação pressupõe um bloco de doutrina coerente da primeira à última linha. Mesmo que seja tudo mentira, mas tem que ser coerente. É uma doutrina, é uma teoria, meu Deus do céu. Então você pega lá o manual de marxismo e leninismo, ele começa com a explicação do materialismo, começa com, depois com a dialética histórica, a luta de classes, a estratégia revolucionária, assim por diante. É tudo muito bem organizado. Ora, existe alguma doutrina organizada por trás de toda esta coisa no mundo? Nada. Existe um amálgama de símbolos, tá certo? E figuras de retórica absolutamente caótico, confuso. Ou seja, ninguém está doutrinando ninguém. As pessoas falam, doutrinação comunista nas escolas. Bom, eu já vi muito milico falar disso, mas é gente que leu o último livro há 50 anos, entendeu, né? E que não entende o que está se passando e nem tem a condição intelectual para entender. Esse assunto não é para amadores, é para gente de muito estudo, meu Deus do céu. Então, os caras que planejam isso é gente de muito estudo. E para você entender o que eles estão fazendo, você também precisa ter tanto estudo quanto eles. Então, e note bem que nós nem somos um grupo militante que vai se opor a isso. Então não temos a menor condição de fazer isso, nem temos vocação para isso. Tá certo? Mas, se o domínio intelectual da coisa é propriedade apenas da elite militante, então as vítimas ficam na condição de total inermidade, não podem reagir, porque ficam esperneando contra a doutrinação comunista, contra a imoralidade homossexualista, contra a imoralidade feminista. Estão perdendo seu tempo, meu Deus do céu. É? Note bem, esta mesma estratégia psicológica foi usada, por exemplo, na campanha antitabagista, com a qual o universo conservador e cristão e evangélico inteiro concordou e achou lindo. E acredita nesta besteirada até hoje. Até hoje. É? Então, isso quer dizer, por exemplo, quando você assiste filmes feitos nas décadas de 50, 60, aparece gente fumando em tudo quanto é lugar. Você assiste o documentário do Tribunal de Nuremberg, está todo mundo lá, puf, puf, puf, puf, puf. Tá certo? Aparece filme de hospital, os caras fumando. Né? Então, hoje em dia, se você puxa um cigarro, as pessoas se sentem agredidas, não psicologicamente, sentem agredidas fisicamente. Elas sentem que estão correndo risco. Né? Ou seja, claro que é uma reação histérica. É uma falsificação total da realidade. O sujeito não está sentindo nada fisicamente. Ele está sentindo aquilo que ele imagina. Ele já vê o pulmão dele todo preto, corroído de câncer. Eu vou morrer. Um dia estava eu fumando, num dos últimos dias que podia fumar no restaurante, acendi um cigarro e passou uma senhora com a filhinha a uns 3 metros de distância, tampando o nariz da filhinha e protegendo assim. Falei, meu Deus do céu, é o fingimento histérico. Hã? A pessoa imagina um negócio, ela acredita aquilo que imagina. Por quê? Porque mandaram imaginar. Ou seja, as suas reações não têm mais a ver com as sensações reais, mas com o estereótipo que foi implantado. Isso aí é fabricação de histeria em massa. Essa senhora que fez isso com a menininha, ela estava convencida de alguma doutrina? Ela foi doutrinada? Nada. Não é a doutrina, é um símbolo solto, ao qual as pessoas podem aderir isoladamente. Por exemplo, você pode aderir ao antitabagismo sem aderir ao feminismo. Pode aderir ao feminismo sem aderir ao movimento gay. Você pode aderir ao feminismo em parte, como a Camille Paglia adere a isto, isto, isto. Este pedaço eu quero, aquele pedaço eu não quero. E assim por diante. Você pode, aqui nos Estados Unidos não tem o Log Cabin Republicans. São os conservadores gays. Hã? Você adere a um pedaço e não adere a outro. Não há coerência doutrinal alguma e nem se deseja isto. Então, uma coisa muito importante para você entender qualquer movimento político é você entender qual é o tipo de personalidade que se deseja formar. Então, o tipo de personalidade dos movimentos militantes criados a partir da década de 60 é radicalmente diferente do antigo militante comunista. E isto veio junto com planos que foram iniciados na própria União Soviética de mutação da estrutura do movimento comunista, onde foi dissolvida a antiga estrutura disciplinar e hierárquica e substituída por uma estrutura flexível no que eles chamam de redes. Ou seja, você tem uma diminuição na qualidade dos militantes, mas você tem uma ampliação quantitativa monstruosa. É isso que explica o famoso fenômeno de que, 10 anos depois da queda da União Soviética, a esquerda que se imaginava ter sido liquidada apareceu muito mais poderosa do que antes. Então, esta mudança ela foi toda calculada, já está lá no livro do Golitsyn. Acabo de ler mais um livro a respeito, de uma jornalista chamada Yevgenia Albats, The KGB, A State Within the State, O Estado Dentro do Estado. E um dos melhores livros que eu li sobre a KGB, e ali ela mostra, vamos dizer, que toda a perestroika foi tudo calculado pela KGB para permanecer no poder e aumentar o seu poder, como aumentou realmente. No tempo da União Soviética, você tinha um agente da KGB para cada 400 habitantes. Agora você tem um para cada 200. Então, o poder duplicou. E isto aí sem você contar o serviço secreto militar e tropas que podem ser mobilizadas a serviço da KGB, de maneira que você acrescenta isso. Atualmente a KGB tem 500. Eu pensava que tinha 500 no tempo da União Soviética. Não, no tempo da União Soviética tinha 720 mil. O território diminuiu para um terço, mas a KGB só diminuiu em um terço. ou seja, cortou um terço. Então ficou 500. Atualmente tem 500, sem encontrar outras tropas que podem ser mobilizadas para isso, para aquilo, que não estão a dar 1 milhão de pessoas. Né? Sem contar também a militância que pode ser mobilizada em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, e que aí não tem mais limite. Né? Quer dizer, com um orçamento que permanece secreto. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, todo mundo sabe qual é o orçamento da CIA. É um orçamento monstruoso. Claro que o orçamento tem que ser discutido, votado, discutido, né? Pode ser criticado. Na Rússia, até hoje, ninguém sabe quanto é o orçamento da KGB. Então, isso quer dizer que a condição que tem para planejar uma coisa dessa é uma condição ideal. Só que a condição ideal ainda é facilitada por um segundo fator, que raramente as pessoas levam em conta. Então, esse fator é o seguinte. Popularmente, acredita-se que durante o século XX houve uma competição entre capitalismo e socialismo. Então, você tem os adeptos do socialismo, né? Então, sobretudo na União Soviética, você tem, né, os adeptos do capitalismo, e você tem uma zona indefinida no meio, de centralistas, terceira via, etc, etc, etc. Bom, nada disso jamais aconteceu. Por quê? As lideranças dominantes em todo o Ocidente foram todas formadas pela escola fabiana. Quer dizer, o fabianismo é uma versão de socialismo baseada mais ou menos numa síntese de capitalismo e socialismo. E na transição, na criação de um socialismo mundial, sem revolução, por via burocrática, diplomática, por via cultural, etc, etc, etc. Então, o movimento fabiano foi fundado em 1800 e pouco, por um grupo de intelectuais de altíssimo gabarito. Só gente de... Só tinha PhD naquele negócio. Né? E a sociedade fabiana, ela é a influência ideológica predominante em todos os movimentos políticos do Ocidente. Né? Chamada de direita ou de esquerda. Então, por exemplo, se você pega quais são as expressões da direita no Brasil, que a turma da comunista odeia, né? Por exemplo, você pega o Delfim Neto. Delfim Neto é um socialista fabiano. Você pega, né, o cara que foi presidente da França, Giscard d'Estaing. Né? Giscard d'Estaing era o presidente da sociedade fabiana. Né? Acontece, do ponto de vista fabiano, né, aqueles movimentos que defendem o liberal capitalismo, mas num sentido que possa ser aproveitado dentro dos planos de socialismo global, são bem-vindos. Aqueles que propõem a terceira via também são bem-vindos. Os comunistas também são bem-vindos. Os fabianos sempre consideraram que o comunismo soviético era uma parte deles. Nunca houve um conflito. Houve uma luta pela hegemonia, né? Isto sim. E esta luta pela hegemonia continua hoje. Mas hegemonia dentro do mesmo movimento. Para o socialista fabiano, o que é o comunista soviético? É a nossa ala esquerda. O que é, vamos dizer, o liberal, né, clássico? É a nossa ala direita. Por que ela é a ala direita? Porque na medida em que o liberal advoga o livre comércio, a derrubada das barreiras protecionistas, etc., etc., ele enfraquece os estados nacionais. E favorece o quê? A regulamentação do comércio em nível mundial. Portanto, isto é bom para nós. Isso é bom para o socialismo fabiano. Então, quer dizer, todas essas entidades que o pessoal fala, trilateral, CFR, etc., tudo isso são formas organizacionais, às vezes temporárias, certo? Que não tem muita importância em si. O que tem importância, vamos dizer, é a unidade ideológica fabiana por trás de tudo isso. Então, o que houve no século XX e há ainda é uma concorrência entre dois socialismos. Do ponto de vista econômico, até a diferença entre esses dois socialismos se atenuou muito nas últimas décadas, na medida em que os próprios comunistas de tipo soviético perceberam que a estatização completa dos meios de produção é impossível e que, portanto, era preciso resguardar uma parte para a iniciativa privada. Então, acabaram concordando com os fabianos neste aspecto. E então, tudo o que existe no século XX, vamos dizer, é uma concorrência entre socialismo fabiano, no Ocidente, hein? Socialismo fabiano e socialismo soviético. Tá certo? E o ideal sempre foi a fusão dos dois. Veja, a fundação Ford, isso segundo o seu, não lembro mais o nome da diretoria, ela foi feita para fundir Estados Unidos e União Soviética. Esse é o seu objetivo. Toda a política externa americana de contenção do comunismo, contenção significa o seguinte, é resguardar uma fronteira, não permitir que ele avance para além de um certo ponto. Nunca houve nenhum plano de destruir o regime comunista, mas de preservá-lo. Preservá-lo, alimentá-lo. Todo o parque industrial soviético foi todinho construído com dinheiro americano, assim como a economia chinesa hoje. Tá certo? Então, a briga que há é o seguinte, quem vai dominar o movimento mundial para o socialismo? Nós ou eles? Então, esta foi a verdadeira competição ao longo do século XX. E, claro que no meio disso existem pessoas que são defensores do capitalismo democrático, clássico, etc, etc, etc. Que, de algum modo ou de outro, o pessoal fabiano consegue integrar dentro do seu esquema geral, às vezes mais, às vezes menos, porque existem conservadores autênticos que sabem tudo isso que eu estou dizendo e combatem comunismo, fabianismo, etc, etc, tudo junto. E existem muitas pessoas assim, tá certo? Porém, em termos de governos e regimes, só existem regimes comunista e regime fabiano. Me diga um país do mundo que tem uma economia 100% liberal clássica. Não tem nenhum. Então, é assim, é como no tempo do Clinton, você privatiza duas ou três indústrias e você estatiza tudo mais. Você estatiza a vida privada, estatiza a educação, né? E aumenta o controle estatal sobre as pessoas, etc, etc. Então, quer dizer, o fabianismo, ele é a ideologia dominante no Ocidente. E como tal, quer dizer, é ele a influência que domina, no fim das contas. Porque, vamos dizer, o comunismo, no sentido soviético, ele se revelou impossível, economicamente impossível, inviável. Então, tem que ser um socialismo meia-bomba, você tem que preservar uma parte da economia privada. Isso aí é ponto pacífico, tá certo? Então, os comunistas acabaram cedendo, né, neste ponto, aos fabianos. Mas a competição pela hegemonia continua existindo. Quando caiu a União Soviética, o que aconteceu? As grandes fortunas, americanos, banqueiros, caíram tudo na Rússia. Tá certo? Sugando tudo quanto podiam da União Soviética, roubando, que nem doidos. Bom, agora caiu o comunismo, então agora os condutores do processo somos nós. Tá certo? Mas, diria o Putin, não contavam com a minha astúcia. A elite da KGB ainda pretende ter a hegemonia do processo. Só que a proposta comunista ideologicamente falhou. Como porta-vozes do socialismo, eles não podem mais concorrer com os fabianos. A vitória dos fabianos foi muito arrasadora. Tá certo? Então, o que acontece? Plano B. Nós mantemos a nossa hegemonia. A KGB continua controlando tudo, tudo, tudo na Rússia e nós inventamos uma nova proposta ideológica para trazer sob o nosso comando todas as pessoas que estão descontentes com o fabianismo. Quem está descontente com o fabianismo? Os comunistas de velho estilo, nazistas, fascistas, etc, etc. Né? Cristãos conservadores, etc, etc. Está aí. Então, esta virou a nova briga. São os eurasianos contra os fabianos. É claro que essas duas propostas elas se baseiam na mentira e na criação de militantes histéricos. E Dá para continuar um pouco? Vocês estão cansados? Como dizia, o Erich von Kühnel-Leden, ele já havia descrito, anotado a importância desse elemento histérico na militância. Porém, foi só com o Andrew Lobachevsky que o processo de criação da militância histérica se tornou mais claro. E a histeria não aparece sozinha. O elemento ativo não é a histeria. O elemento ativo é a liderança psicopática. O que é o psicopata? É um sujeito sem consciência moral, sem sentimentos humanos, manipulador até o fim, tá certo? Desalmado, cruel e, ao mesmo tempo, enormemente hábil. Em geral, psicopatas são pessoas de inteligência acima da média. Tá certo? E, por não terem consciência moral, são pessoas também de uma ousadia e de uma capacidade de autoafirmação absolutamente anormal. E pessoas capazes, vamos dizer, de gerar admiração e temor justamente nos momentos em que avançam propostas impossíveis, irreais, malucas. Então, por um lado, você tem a maluquice da proposta, mas, por outro lado, você tem a força de persuasão e da liderança. Quando Adolf Hitler dizia: nós vamos construir um Reich que vai durar 1000 anos e nós vamos dominar a Europa inteira, então, é claro que ia dar errado. Todo mundo sabia que ia dar errado. Mas, e a força da personalidade? Neste momento acontece aquele negócio que o Erich Fugner chama a fé metastática. É a fé em que, pela força da personalidade, a ser pela força da vontade, a realidade se transfigurará. Então, as pessoas aderem a este indivíduo não porque acreditam racionalmente no que ele está dizendo, mas porque dentro delas existe o conflito entre o senso da realidade e o temor que tem, temor e admiração que tem por aquele maluco. Então, vocês veem, quando subiu aqui o Barack Obama prometendo change, ora, não havia nenhum fundamento racional para acreditar que você pode resolver uma dívida aumentando a dívida. Todo mundo sabe que isso contraria o senso comum. Também, todo mundo sabe que não sabe quem é o Barack Obama. Mas justamente essa, vamos dizer, a proposta dele é tão ousada, o blefe é tão alto, que as pessoas ficam intimidadas e com medo de duvidar daquilo. Então, a presença de um psicopata cria em torno de si uma militância histérica. A histeria é obtida não na base da persuasão genuína. A persuasão genuína necessitaria o quê? Um corpo de doutrina muito claro, racionalmente defensável, como o velho marxismo. Vocês veem, por exemplo, o nazismo nunca teve isso. Então, a militância nazista se aproximava mais do tipo moderno do militante histérico do que do tipo comunista. Então, a irracionalidade da proposta é importante para você gerar, vamos dizer, a militância histérica. Porque é fundamental que a proposta não seja totalmente acreditada. Ela não é uma crença, ela é uma aposta na transfiguração. E isso já é um sintoma histérico. Então, vamos dizer, a capacidade, a força psicológica de um psicopata, uma pessoa normal não pode concorrer. Ele é imensamente mais persuasivo, não por seus argumentos, não pelo conteúdo doutrinal, mas pelo influxo da sua pessoa, pelo olhar, pelo tom da voz, pelo gestual. Tá certo? E tudo isso ainda pode ser aumentado por técnicas. Então, por exemplo, aquele gestual todo do Hitler nos seus discursos, gestual que muitas vezes discorda do conteúdo que ele está dizendo, ou que não tem nada a ver com o conteúdo. De modo que você vai criando zonas de insegurança dentro da pessoa. Como é que você vai chamar isso de doutrinação? Não tem doutrinação nenhuma. É mera impregnação de histeria. Então, enquanto a sociedade ainda está apegada aos padrões de senso comum, herdados da história, de uma longa tradição, etc., etc., é normal que esses grupos histéricos formados em torno de psicopatas sejam muito minoritários. É uma seita, é um grupinho de loucos, é uma sociedade teosófica, de ufólogos, etc., etc. Porém, em situações de crise, essas pessoas abrem uma brecha e conseguem impressionar, às vezes, uma sociedade inteira. Você vê todo o pessoal que votou no Lula, sabendo que o homem é um ser analfabeto, que ele nunca foi propriamente um líder, sabendo que ele apresentava aquela identidade de operário sem nunca ter trabalhado, sempre tendo sido ajudado por financiadores milionários desde o início, todo mundo sabe disso. Então nós sabemos que ele não é o que ele parece, mas nós queremos que ele seja. Nós vamos ajudá-lo a ser o que ele quer parecer. E daí tudo se transfigurará, como diria Antônio Gramsci, tudo será mais belo. Isto já é o sintoma histérico. Vocês podem ver a operação de sintoma histérico em grupos menores, quando alguém, por exemplo, lhe impõe atitudes ou situações que são francamente contra os seus valores interiores, e que o colocam fazendo uma dúvida aterradora. Mas, vamos dizer, entre os seus valores anteriores e o apego que você tem àquela liderança, você fica dividido. E esta divisão já é a histeria. Estão compreendendo? Então, compreender esses processos é uma coisa fundamental para a observação do que está se passando na sociedade brasileira e também em outras sociedades. Tá certo? E eu espero que fique claro que o conteúdo expresso dessas campanhas tem menos importância, ou a importância é quase nula, em relação ao seu modus operandi, que é a destruição do senso comum, a quebra das cadeias de associações, de modo a espalhar a sintomatologia histérica por toda a sociedade, entregando, portanto, o comando da sociedade à liderança psicopática. É isto o que realmente interessa. Se os objetivos nominais não forem atingidos, não tem importância. E se eles forem atingidos, eles por si mesmos não têm a capacidade de mudar a sociedade tão profundamente quanto o processo psicológico que foi usado para isso. Como, por exemplo, eu dei o exemplo do casamento gay na Holanda. Então, adotaram o casamento gay. O que é que isso mudou? Nada. Isto não, o casamento gay não mudou nada. Mas o trajeto psicológico perseguido, seguido para impô-lo, mudou tudo. Tornou as pessoas incapazes de distinguir o certo e o errado, o bem e o mal, de somar 2 + 2 e de perceber o jogo no qual estão sendo envolvidos. Ou seja, não são só os militantes que são estupidificados. Vamos dizer, quando você está lidando com uma militância histérica e você está tentando discutir com ela em termos, tá certo, de valores e critérios racionais, que estão sendo solapados no próprio ato da discussão, então você está sendo feito de trouxa também. Então, quer dizer, a liderança é psicopática, a militância é histérica e o resto da população é idiota. Tá certo? Então, o que nós temos que fazer, gente, não é assim, discutir as bandeiras, discutir homossexualismo, discutir igualdade racial, né? Discutir feminismo, discutir adoção gay. Não, não, não. Nós temos que restaurar a condição de percepção realista das coisas. É isso que está sendo. Esta é a grande vítima. É o senso comum. Toda esta elaboração fabiana da história do mundo é uma gigantesca mutação civilizacional na base da criação de um novo senso comum fabricado em laboratório. Veja, por exemplo, essas campanhas dos direitos dos animais. Quantas pessoas você não vê já totalmente imunizadas contra a percepção da diferença entre um animal e um ser humano? Ontem, aqui nos Estados Unidos, tinha uma senhora que pegava cachorros nas ruas e criou um abrigo de cachorros dentro da casa dela. E foi comida pelos seus cachorros. É os cachorros que ela tinha. Pitbull, cão de presa canário, que é uma espécie de tigre, tá certo? Rottweiler. Ora, 73% dos ataques de cães são feitos por pitbull e Rottweiler. E ainda tem pessoas que dizem, não, o problema não é o cachorro, o problema é o dono. Ah, sim, o dono fica pedindo, morda-me, coma-me, mate-me. Não é possível uma coisa dessa. As pessoas não entendem mais que um bicho feroz é feroz. É feio perceber isso. Tem inibição. Porque assistiram Pocahontas, né? Já começou faz tempo isso aí. Tem Bambi, etc. Então, eu vi um filme do sujeito que criava veados, foi morto por um veado. Você já viu um chifre de um veado? Tem 30 pontas. Ele mata você em um segundo. Você pensa que é um animal, tão bonitinho, né? Não, realmente você viu o veado sendo comido pelo tigre ou pelo leão, né? Mas você não é um tigre nem um leão. Então, isso aí se tornou feio. Como é que você... Isso é doutrinação? Por acaso, esse negócio dos direitos dos animais, você tem um manual dos direitos dos animais que explica tudo racionalmente, ordenadamente, como o marxismo? Fala, claro que não. São símbolos jogados aqui e ali pelo cinema, pela TV, por história em quadrinhos. É um negócio totalmente caótico. E você vai dizer o seguinte. Por exemplo, tem aquela senhora que foi comida por ursos. Ela morava no mato, numa cabaninha, uns 2 quilômetros da cidade. E ela começou a botar comida no jardim para os ursinhos que apareciam ali. Veio um urso, 2 ursos, 3 ursos, daqui a pouco tinha 30 ursos. Quando tinha 30 ursos, ela começou a ficar com medo. O que ela fez? Comprou uma carabina calibre 12 para matar os ursos? Não. Ela diminuiu a comida dos ursos. E daí, faltou comida, eles comeram a própria. Então, você veja, essas pessoas que estão aí caminhando no meio dos animais, elas têm medo dos animais? Elas têm. Como todos nós temos. Você não tem medo de um tigre? Tem, todo mundo tem. Mas, por outro lado, você tem mais medo, né? De fingir que o ser humano é superior aos animais. De fingir que a relação entre você... De parar de fingir que a relação entre você e o animal é de amor. Porque isso desfará, num momento, toda a farsa existencial em que você está se baseando. Então, se você vai comprar um cachorro... Eu conheci uma moça, tinha 3 Rottweilers dentro de um apartamento. E uma Akita. Até que um dia a Akita mordeu a filha dela. Não é isso? É bom, mas isso não é cachorro para você ter no apartamento. Não é isso? Mas ele ia confessar: olha, estou aqui nesse apartamento, que esses três lotivários estão aqui, estão morrendo de medo. Esses bichos detestáveis vão me comer. Ela nunca vai confessar isso aí. Porque isso desfaria, né, o mito fundador, o sonho paradisíaco. Então, esta contradição cria já a sintomatologia histérica. É só você fingir que acredita numa coisa que você não acredita, mas que você precisa acreditar. E, justamente, tudo que eu estou ensinando nesse curso é para as pessoas aprenderem a se defender deste tipo de coisas. Primeiro, interiormente, você para você mesmo. Não tente ensinar para os outros antes de você estar seguro que você sabe fazer isso para você. Depois, mais tarde, se a gente puder ter uma influência saneadora na sociedade, muito bem. Bom, eu só queria dar um aviso. Tem muitos alunos que estão enviando trabalhos para mim, escritos. Eu, quando eu for entrar na fase de leitura dos trabalhos, eu vou ter que parar com essas aulas expositivas e começar a fazer a aula de análise dos trabalhos um por um. Então, eu tenho uma semana para ler o trabalho e analisá-lo na aula. Será uma outra fase. Por isso, eu não estou lendo ainda os trabalhos. Você pode me mandar projeto de trabalho, mas não mande o texto do trabalho agora, porque eu não posso lê-los agora. Eu vi alguns estão muito bons, pelo visto, mas eu não vou dar atenção para eles agora, porque a partir do ano que vem, a estrutura desse curso vai mudar. Quer dizer, eu quero que todos acompanhem a análise de cada um dos trabalhos dos outros. Isso é muitíssimo importante. Mas não é agora. Então, olha, eu acho que hoje não vai dar tempo de responder as perguntas. Nós já fomos bastante longe. Tá certo? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.